sobe, ela sobe. E é uma tropa, dá-me ideia, cheio de casa ou não. Sei que o dia tá uma merda, mas aqui não faço pão. A minha cota tá zangada por não ter profissão. Já não é a primeira vez que venho com o chinelo na mão. E à pala da conclusão, acordo com azia. Todo dia a mesma merda, sempre a mesma gritaria. Picardia, picardia, de filho para pais. Mas eu vou fazer o quê? Se tenho razão a mais, vou da carcaça para a cama, da cama para a carcaça. Deito-me fumado, acordo com a retrasa. Enquanto eu vos conto como a minha vida é escassa, vou ficando aqui a ver que a merda do dia não passa. Ligo para o Zeca e ele está ocupado. Ligo para o Tiga, nem sequer está levantado. Também com dia destes, quem é que vai estar lembrado de pôr a pata na chuva para ir a qualquer lado? Só me apetece dar um grito, tenho o rádio variado. E a TV só fala shit, estou a ficar aflito. E não sei bem os porquês, está a chegar o fim do mundo. Eu nem conheço o fim do mês, estou só eu e a lucidez. Sinto que estou sóbrio na rua, chamam-me Bizano. E eu respondo, sou eu próprio, qual é que é o problema? Qual é que é o estilo, puto, só fazia merda. A influência para o teu filho. Carraspana e carraspana, dá a cabeça na reta. A mesma barba há uma semana, chateando que a gilete. Vou para o PC fazer o quê? Não sou como tu ou imbecil. Faço a vida em sites porno e diz que está no Farmville. Nem tenho mensagens, acabou-se o salário. Meu dia não avança, relógio roda ao contrário. Nunca mais passo o dia para arriscar no calendário. Também estar aqui à janela, estou a fazer papel de otário. E o meu estômago continua agoniado. Ontem às duas era vinho, hoje às dez é leite magro. As garrafas são um top, bebo e não caio. Nunca arranjei um emprego, mas espero o primeiro de maio. Fuck it, perdi a Mega Drive, não há soccer. Sempre desde a ver os amigos da guita do poker. Eu nem sou um artista para aparecer numa revista. Por ganhar dinheiro fácil, uma puta faço-me à pista. Minha vizinha que te avista, trabalho de jornalista. 90% delas têm um problema na vista. É a vizinha que está apanha, tem a nhanha na barriga. E agora quem é que paga a pedrada da rapariga? Falar da vida dos outros já virou uma comissão. Dizem que sou zen e tenho sem carta de condução. Talvez até com razão, mas não tenho problema. Mesmo assim faço mais estrada, pois da jarda é sempre a mesma. Estou com a cabeça à roda, completamente em brasa. Eu ando um ressabiado, não consigo estar em casa. Ir para a rua está um tédio. Diz lá como é que eu fico a ver as pitas de 10 anos com mamas de 25. E pelo sim, pelo não, fico aqui a olhar para o chão, à espera de uma noção do que estou a dizer. E como o meu dia não passa, fico aqui nesta desgraça, a pensar no que é que eu faço, só posso fazer. Enquanto a minha mente escassa, eu carrego esta farsa de toda carapaça sem poder fugir. É quando há sinal do pó e vejo que não estou só, até que me surge uma voz. Mas é dormir.

Como seria se vivesse em outro lugar? Menina bonita, essa está. Quando eu te vejo, sinto saudade dos teus dias quentes. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Thank you.

roda que é sem cor. São vidas pintadas assim, são cheias de cor. São vidas que passam por mim sem qualquer sabor. Thank you.

E a satisfação nunca nos foi, nem será por irmã. E o que se faz neste mundo não passa de obra vã. E a escada que eu trilho